as mexidas no mercado de inverno do futebol português, com destaque para o Sporting, as listas dos melhores campeonatos e árbitros mundiais, as classificações do Rally Dakar, são alguns dos destaques da primeira emissão do Desporto Antena. Boa noite, sejam bem-vindos à estreia do Desporto Antena, o programa de informação desportiva da Rádio Antena Web. Como estamos em janeiro, comecemos pelo mercado de inverno e pelo Sporting. Um dos nomes mais falados para reforçar a equipa de Alvalade, Pedro Mendes, deu hoje uma entrevista à TSF e deixou claro que não houve qualquer contacto da equipa comandada por Carlos Carvalhal para negociar. O médio português admite que uma eventual proposta seria analisada e afirmou que o Sporting é um grande clube que luta para ganhar títulos. Mas, segundo o Internacional Luso, não há qualquer tentativa dos lisboetas. Não estou a dizer que quero e não quero sair, mas o importante é esclarecer as coisas, disse Pedro Mendes. O jogador atualmente ao serviço do Glasgow Rangers, da Escócia, não descarta as negociações com o clube de Alvalade e realça que o Sporting é uma grande equipa, uma equipa jovem. Como qualquer outra proposta, teria de ser analisada e ver o que seria melhor para ele e para o clube em questão, afirmou o jogador. Depois de Ruben Micael, entre outros, surge a notícia do alegado interesse do Sporting noutro jogador português, Silvio, defesa esquerdo do Rio Ave. Silvio recebeu com entusiasmo as notícias que dão conta do desejo da equipa de Alvalade na sua contratação, mas adiantou saber do alegado interesse leonino só pelos jornais. Entretanto, dois dos reforços já garantidos, o português João Pereira e o francês Sinamá Pongon, deverão ser mesmo titulares na recepção a Leixões no próximo sábado, ao contar para a Liga Sagres. Noutra competição nacional, na Taça da Liga, o Futebol Clube do Porto estreou-se ontem à noite com uma vitória sobre o Leixões por 1-0. No Estádio do Dragão, em jogo da primeira jornada do Grupo A da terceira fase da prova, um único gol de Varela aos 46 minutos deu triunfo aos campeões nacionais. Com as bancadas do Dragão despidas do público e uma equipa praticamente nova, foi o gol do português que garantiu os 3 pontos a João Ferreira e aos Dragões a subida ao primeiro lugar do agrupamento com os mesmos pontos que a Académica, de que derrotou no domingo o Estoril Praia por 2-1 em Coimbra. Dos campeões nacionais, passamos para os líderes do campeonato. O Guviana vai falhar o jogo de sexta-feira do Sporting de Braga frente ao Nacional, referente à 15ª jornada da Liga. Rodrigues e Madrid estão em dúvida. O defesa central peruano já tinha ficado fora do desafio de domingo da Taça da Liga, com o Sporting, derrota por 2-1, devido a uma mialgia na perna esquerda. E o clube minhoto informou ontem que Rodrigues tem uma lesão muscular na face posterior dessa perna. Já o Guviana, que também não jogou frente à antiga equipa, tem uma entorse com lesão no tornozelo direito e não poderá ser opção para o treinador Domingos Paciência frente aos madeirenses. O médio argentino Andrés Madrid, que substituiu Viana no 11 bracarense frente ao Sporting, também se lesionou. Tem um traumatismo no pé direito, segundo o boletim clínico, pelo que está em dúvida. Domingos Paciência ainda não vai poder contar com o reforço Miguel Garcia, porque, apesar de já estar inscrito, o ex-jogador da Olhanense tem de cumprir um jogo de castigo. O jogo Braga Nacional, que envolve os primeiro e quarto classificados do campeonato, tem lugar no Estádio Municipal de Braga na sexta-feira, às 8:15 da noite. O AC Milan também entrou na corrida à contratação de David Luiz. O defesa central brasileiro do Benfica tem sido abordado por vários clubes europeus e agora os italianos estão dispostos a apresentar uma proposta a rondar os 30 milhões de euros, longe dos 50 milhões previstos na cláusula de rescisão. No entanto, a situação pode ser contornada com a inclusão de um jogador do plantel italiano nas negociações e a título definitivo. A saída de David Luiz, de 23 anos, só deverá acontecer no final da época, uma vez que na Luz não existe disponibilidade para libertar o jogador já no mercado do inverno. Cardoso e Nuno Gomes ficam no Benfica. Nos últimos dias, os avançados têm alimentado especulação sobre uma possível saída do clube lisboeta, mas nem o paraguaio nem o internacional português vão deixar os encarnados, pelo menos em janeiro. O empresário Pedro Aldave falou sobre Cardoso ao dizer que o Mundial está à porta e o avançado paraguaio não está interessado em mudar de clube numa fase tão positiva. Qualquer proposta que surja será recusada, disse Aldave ao Diário Notícias. Nuno Gomes foi referenciado como reforço do Bunyodkor, do Uzbequistão, clube treinado por Luís Filipe Scolari, e dos ingleses West Ham e Bolton. O mesmo jornal, o DN, avança com a intenção do Luso em continuar na Luz, dando seguimento a um desejo antigo de terminar a carreira no Benfica. Quem está de saída é Freddy Adu, norte-americano, vai ser emprestado ao Aris Salónica, da Grécia, até a final da temporada. O clube anunciou, entretanto, que o jogo contra a pobreza, marcado para 25 de janeiro, vai ter início às 19h45. A partida, que será arbitrada pelo italiano Pen, Luigi Colina, será realizada entre os amigos de Ronaldo e Zidane e as estrelas do Benfica. Em Itália, no jogo inaugural da 18ª jornada, hoje, o Inter Milão derrotou o Kiev por 1-0. O único tento da partida surgiu aos 12 minutos por intermédio de Mario Balotelli, num jogo com poucas ocasiões de golo e onde Ricardo Quaresma atuou durante cerca de 25 minutos. O Inter, depois desta vitória, mantém naturalmente o primeiro lugar, agora com 42 pontos conquistados. Quem também venceu foi a Juventus, de Turim, que, com os 3 pontos da visita ao terreno no Parma, vitória por 2-1, mantém os 9 de desvantagem para o Inter, líder incontestado da prova. A esta hora joga-se o AC Milan Génova. Em Inglaterra, os encontros da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga Inglesa, marcados para ontem e hoje, foram adiados devido à forte neve e mau tempo que se sente no norte do país. Blackburn e Manchester City deveriam receber Aston Villa e Manchester United, respectivamente. Apesar dos relevados ruídos do parque e do estádio Cidade de Manchester estarem impraticáveis, o acesso aos recintos aparenta grande perigosidade, sendo por isso aconselhável o adiamento dos encontros. Ainda no país britânico, os jogadores do Portsmouth, último classificado da Premier League, estão com salários em atraso pela terceira vez esta temporada. O clube, em crise profunda, já foi forçado a negociar um empréstimo de curto prazo para resolver problemas financeiros. A equipa tem pendente um processo interposto pelas finanças do Reino de Sua Majestade devido a impostos em atraso e viu penhoradas receitas televisivas por não pagar os passos dos jogadores. O Portsmouth, que manifestou interesse no central Miguel Vítor do Benfica, está mesmo impedido de contratar novos jogadores durante o mercado de inverno devido à situação de incumprimento. A Liga Inglesa, que foi mesmo assim considerada a melhor do mundo no futebol. A Federação Internacional de História e Estatística de Futebol divulgou hoje a classificação anual dos campeonatos mundiais, onde o português surge na 12ª posição. A Liga Lusa somou apenas 656,5 pontos, ficou atrás de campeonatos como o ucraniano, turco ou romeno. A tabela é liderada pela Premier League, com 1.187 pontos, seguida pela Liga Espanhola, 1.077, e pela Bundesliga Alemã, 1.031, que completam o pódio. A seguir aparece a primeira liga não-europeia, a brasileira, à frente da italiana. Em relação aos árbitros, Massimo Busacca foi considerado o melhor de 2009. O suíço foi eleito por um júri com representantes de 81 países e onde não surge qualquer árbitro português nos 25 primeiros. Busacca obteve 225 pontos, bem à frente dos 147 alcançados por o italiano Roberto Rossetti, segundo classificado, e dos 52 pontos conseguidos pelo inglês Howard Webb. Laurent Blanc foi coacionado para selecionador francês. A grande campanha do Bordeaux na presente temporada colocou o técnico como o mais forte para a substituição de Raymond Domenech. A afirmação foi do próprio líder da Federação Francesa de Futebol, Jean-Pierre Escalette, que afirmou ontem que Blanc é um homem exemplar e já deu provas disso como jogador e treinador. Blanc tem sido um dos principais responsáveis pela emergência do Bordeaux, que lidera confortavelmente o campeonato em França e está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer um grupo que incluía Juventus e Bayern Munique. Recorde-se que o atual selecionador dos franceses, Raymond Domenech, tem a sua posição cada vez mais desgastada e deverá abandonar no final do Mundial 2010, quando termina contrato. Para além de Blanc, Scalet também colocou em cima da mesa nomes como Didier Deschamps, Jean Tigana e Alain Bogossian. O internacional checo Patrick Berger, vítima de lesão prolongada no joelho, decidiu abandonar a carreira de futebolista aos 36 anos, anunciou hoje o Sparta de Praga, clube ao qual estava ligado. O treinador Josef Jovanek agradeceu a Berger por tudo o que fez pelo clube e pelo futebol na República Checa. Berger foi um dos mais influentes jogadores da seleção, que no Europeu 96 foi finalista derrotada perante a Alemanha. Patrick Berger, aliás, marcou o gol da República Checa frente aos alemães na derrota por 2-1, na final desse Campeonato da Europa. O jogador retirou-se da seleção em 2001, depois de 44 jogos e 18 golos. Atualmente no Sparta de Praga, Berger jogou ainda em Inglaterra, nomeadamente no Liverpool, Aston Villa e Portsmouth, e na Alemanha, no Borussia Dortmund. Deixemos o futebol, os motards portugueses continuam em destaque no Rally Dakar 2010. Hoje, na quinta etapa da prova, uma especial de 483 km, Ruben Faria foi o melhor entre a Armada Nacional, terminando em quarto lugar, numa jornada em que o chileno Francisco López se impôs para toda a concorrência. André Rodrigues foi o sexto mais rápido, enquanto Paulo Gonçalves foi o sétimo. O francês Cyril Depré, segundo hoje, está na frente da geral. Rodrigues é terceiro, agora a 44 minutos e 1 segundo no líder. Já Paulo Gonçalves subiu duas posições, ocupou o oitavo posto a 1 hora e 20 minutos. Quanto a Ruben Faria, ascendeu ao 20º lugar e Pedro Bianchi Prata foi o 30º da jornada, está na 24ª posição da geral. Nos carros, o norte-americano Mark Miller foi o vencedor da quinta etapa, enquanto que Carlos Sousa subiu ao 5º lugar da geral. O espanhol Carlos Sainz aproveitou os problemas do francês Stéphane Pitarancel para reassumir a liderança da prova. Carlos Sousa registrou 1 hora e 13 minutos de atraso em relação a Sainz. Miguel Barbosa, 11º, Leão Santos, 15º e continua em evidência no Dakar. No ciclismo, João Cabreira foi atropelado durante o treino. Segundo adianta o jornal Ciclismo, o jovem talento português Lolé Lontano não terá, contudo, ferimentos de maior, mas pode ter comprometido a participação na volta ao Algarve deste ano. De acordo com um comunicado emitido por um corredor, Cabreira foi abalroado por um automóvel quando circulava na rotunda de Esposende. O condutor assumiu a responsabilidade. No Algarve vai estar, por exemplo, Levi Leifheimer. O norte-americano confirmou ontem a presença através do seu Twitter. Cândido Barbosa e André Cardoso vão continuar no Palmeiras Ressort Tavira em 2010, avança hoje o mesmo jornal. Os dois corredores ainda não terão assinado os contratos, mas já existe acordo entre as partes. A equipa de Tavira sofreu um corte orçamental para a nova época, prescindindo por isso de ir ao mercado. É a única que na nova temporada não terá qualquer cara nova. Porto e Benfica estão no top 5 mundial de hóquei em patins. A lista divulgada na segunda-feira é liderada pelos espanhóis do Vic, seguidos de outros dois clubes do país vizinho, o Liceu da Corunha e o Barcelona. O Futebol Clube do Porto e o Benfica completam a lista dos 5 primeiros. A Juventude de Viana e Oliveirense surgem também bem posicionadas, colocando-se na 13ª e 14ª posição, respectivamente. Pouco atrás surge o Candelária no 16º lugar. Outra boa notícia para o hóquei nacional é o facto da Liga Portuguesa aparecer em 2º lugar atrás da Espanhola, na lista dos melhores campeonatos mundiais. O Comitê Olímpico Internacional suspendeu o Comitê Olímpico do Kuwait. A decisão tomada tem efeitos desde 1 de janeiro e deve-se a uma alegada interferência do governo naquele país. O COI justifica a tomada de decisão no seu Conselho Executivo para proteger o movimento olímpico no Kuwait. O organismo explica que aquele país falhou ao não retificar até 31 de dezembro uma lei que permite ao Estado interferir nas eleições das organizações esportivas e que esse assunto estava em discussão com o COI desde 2007. A suspensão implica que os atletas e dirigentes do Comitê do Kuwait estão impedidos de competir nos Jogos Olímpicos ou participarem em iniciativas do Comitê Internacional, além de não receberem quaisquer verbas do Fundo Olímpico. Também ontem, o Tribunal de Grande Instância de Paris anulou a irradiação imposta pela Federação Internacional do Automóvel, a FIA, ao ex-patrão da Renault, Flavio Briatore. O Tribunal Parisiense anulou a decisão considerando que a FIA não era competente para tomar aquela sentença. O italiano foi irradiado pela FIA 21 de setembro, depois de ter sido considerado o ideólogo da manobra, que visou favorecer a vitória no Grande Prémio de Singapura em 2008 ao espanhol Fernando Alonso. Nessa corrida, Briatore terá ordenado o despiste ao brasileiro Nelson Piquet Jr. Briatore afirmou sentir uma imensa alegria por ter vencido o processo contra a FIA. Fórmula 1 a fechar o primeiro Desporto Antena. Voltamos no domingo às 10 da noite. Até lá!